Se você me olhar, vou querer te beijar e depois namorar com o tição que hoje vai rolar. Quero que eu te conselhe na madrugada, dançar, pular até a soia. Gata amiga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Chora, vai ter. Com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Você vai. Se você querer te pegar e depois namorar, curtir, que hoje vai rolar. Gata me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Neymar e Júnior e você. Bate na palma da mão assim, vai, vai, vai. O tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. É Neymar e Júnior e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você.